três, quatro. Assim como tu faz, quando eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto, sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais, assim como tu faz. Se eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto, sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais. Volta com a paz, ah, quero mais, e é bom dia. Diga onde estará. Vou até você. Eu só estou ligando pra avisar que estou voltando. Pode arrumar outros planos, eu não quero nem saber. Diga onde estará. Vou até você. Tô ligando pra avisar que estou voltando. Pode arrumar outros planos, eu não quero nem. Down, down. Ah. Só você dizer que sim, eu posso te buscar, que tal te levar pra sair. Penso em me mudar daqui, eu quero um novo visual, que tal nós em outro país. Só você dizer que sim, eu posso te buscar, que tal te levar pra sair. Penso em me mudar daqui, eu quero um novo visual, que tal nós em outro país. Ali me ganhou, depois que você chegou no meu mundo. Quase tudo mudo, parece até miragem. Nós dois numa paisagem, a sós, dois sós, sorrindo e dançando, atrasando amanhã, transando até de manhã. Como se não existisse, como se nunca viesse o após, o sunshine. Você viu que eu me sairia bem. Acreditou em mim, disse vá além. Eu quero mais uma vez poder descobrir mais de você. Agradecer por ser quem é e por ser quem sou. Avião e o compositor. Difícil explicar. Ajudar é um vício de amor. Mas qualquer lugar com você é casa. Mas qualquer lugar com você é casa. Obrigado por estar aqui, não abandonar o barco. Viver bem, isso me faz feliz. Sempre bom no nosso quarto. Anjos cantam, eu sei, Eu não sou tão bom assim, mas tudo bem. Eu também não esperava isso de mim. Eu achei que era só mais um. Confesso, desacreditei de nós dois. Só deu espaço na terceira vez. Foi básico, tipo feijão com arroz. O que eu faço agora? Eu me sinto cada vez mais longe do fim. Filha da puta maliciosa, eu mordi sua isca direitinho. Disse pra mim mesmo que não, que eu não faria nada parecido. Vivo me contradizendo, e se dissesse que não, foi bom, eu estaria me... Parece saber o que eu penso, o que eu quero, e sabe exatamente o que dizer. Me manda desligar a televisão, carinhosamente me convida pra anestesia na veia. Ouço o canto da sereia. Sereia. Uh.